Eu tinha uma bicicleta de dois lugares. Sabe aquelas bicicletas com dois cilindros? E eu andava para baixo e para cima com muita dificuldade. A bicicleta era muito grande, pesada, e eu suava. Já estava enjoado de andar sempre pelos mesmos lugares com a minha bicicleta, de fazer sempre o mesmo percurso. Porém, num dia em que eu estava pedalando, suado e cansado, alguém me fez sinal com a mão pedindo carona. E eu pensei, por que não? Vou dar carona sim. Encostei a bicicleta junto da guia e quando eu olhei para quem me pedia carona, fiquei muito surpreso. Era o Senhor Jesus. E eu disse, que bom, Senhor. Senta aí atrás. E o Senhor, feliz por eu estar lhe dando carona, sentou no cilindro de trás e agarrou na minha cintura. E eu, todo feliz, fui dirigindo a minha bicicleta e pedalando. Mas a dificuldade continuava grande. E eu não entendia por quê. O caminho continuava monótono. E eu não entendia por quê. Então eu olhei para o Senhor, que estava todo feliz ali atrás, e disse, Senhor, que estranho. Apesar do Senhor estar junto comigo na minha bicicleta, o caminho continua difícil. Estou suando muito, me esforçando demais. O caminho já é conhecido. Aí então o Senhor me disse, vamos fazer o seguinte, deixa eu dirigir. Eu falei, deixo. Falei, o senhor sabe dirigir? Ele falou, sei. Só que ele me falou assim, eu dirijo, porém você continua pedalando. Falei, tá legal. E eu passei para o cilindro de trás. E o Senhor Jesus pegou o guidão da bicicleta. E ele falou para mim, pedale. E eu comecei a pedalar. Gente, o Senhor Jesus fez um caminho que eu nunca tinha passado antes. E eu comecei a olhar. E como o céu era bonito. Que paisagem magnífica, que árvores, quantas flores, que ar puro, que brisa suave. E eu pedalando ali, segurando na cintura do Senhor Jesus, e o meu mestre pilotando, dirigindo a bicicleta, e eu admirando aquele passeio. E o Senhor me disse, pedale, pedale mais. E eu animado, pedalando, e o Senhor Jesus dirigindo a minha bicicleta. Aí de repente, o Senhor pegou uma ladeira e ele deu um grito, oba! E eu fiquei arrepiado e ele desceu com tudo aquela ladeira e era uma curva muito difícil. Ele falou, pedale! E eu pedalando numa descida, mas que maravilha! A adrenalina foi lá em cima, porém eu não sentia medo, porque eu sabia que mesmo naquela ladeira, o Senhor Jesus estava dirigindo a bicicleta e como ele dirige bem, que curva perfeita, mesmo quando o caminho parecia muito perigoso, Jesus passava com a maior segurança e por ladeiras e subidas e descidas e por caminhos desconhecidos, mas o tempo todo eu me sentindo seguro e protegido, mas ele sempre olhava para mim e dizia sorrindo, pedale, meu filho, pedale que eu dirijo. Então eu aprendi que a bicicleta, se você para de pedalar, ela cai. Nunca você pode parar de pedalar. Mas quando é você que está dirigindo a bicicleta, o caminho é triste, é monótono, nada acontece. Você fica enjoado daquilo. Mas quando você diz, Senhor, dirija para mim. Vá na minha frente, toma a direção que o Senhor quiser. E se você tiver a certeza que o Senhor Jesus está na frente dirigindo, o caminho pode ser o mais difícil e incompreendido. No entanto, será um caminho tranquilo e um caminho seguro. Mas Ele quer que você aprenda isso. Ele dirige, mas quem pedala é você. No livro de Josué está escrito assim no capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares.